Agora na Transamérica, nas ondas do meio ambiente. Um programa para conscientizar a preservação da mãe natureza. Olá, amigos da Transamérica. O assunto hoje é Cadastro Ambiental Rural, CAR. É um registro eletrônico obrigatório para todos os imóveis rurais. Tem por finalidade integrar as informações ambientais referentes à situação das áreas de preservação permanente, das áreas de reserva legal, das florestas e dos remanescentes de vegetação nativa, das áreas de uso restrito e das áreas consolidadas das propriedades e posses rurais do país. Criado pela Lei 12.651 de 2012, no âmbito do Sistema Nacional de Informação sobre o Meio Ambiente, o CAR se constitui em base de dados estratégicos para o controle, monitoramento e combate ao desmatamento das florestas e demais formas de vegetação nativa do Brasil, bem como para planejamento ambiental e econômico dos imóveis rurais. A inscrição deve ser feita junto ao órgão ambiental estadual ou municipal competente, que disponibilizará na internet programa destinado à inscrição no CAR, bem como a consulta e acompanhamento da situação de regularização ambiental dos imóveis rurais. Além de possibilitar o planejamento ambiental e econômico do uso e ocupação do imóvel rural, a inscrição no CAR acompanha de compromisso de regularização ambiental quando for o caso. É pré-requisito para acesso à emissão das cotas de reserva ambiental e aos benefícios previstos nos programas de regularização ambiental e de apoio e incentivo à preservação e recuperação do meio ambiente. Eu sou Jorge Pegoraro, biólogo, e convido você para estar junto conosco no próximo Nas Ondas do Meio Ambiente. Informou Ecovitale, soluções ambientais. Para nós é assim, um mundo de soluções para sua casa, empresa ou condomínio, seja em consultoria, projetos, saneamento, imunização, paisagismo ou resíduos. Escritório na Rua das Papoulas 256, esquina com Xavier Coelbel, Jardim Elisa, em Foz do Iguaçu. Telefone 3025-7217. Ecovitale, uma empresa completa em serviços ambientais. Você ouviu Nas Ondas do Meio Ambiente.